cê vai gostar. Não vai entender, mas sempre vai lembrar. Não vai esquecer quando escutar. E mesmo não querendo, você vai cantar. Dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero. Parece zoeira, mas ela fica na cabeça. Dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero. Parece zoeira, mas ela fica na cabeça. Dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero. Parece zoeira, mas ela fica na cabeça. Dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero, dero. Parece zoeira, mas ela fica na cabeça. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. A minha prima e a gostosa foi passar uns dias lá em casa. E eu malandro que se dorme lá em cima. Minha cama é muito grande e o meu quarto é muito massa. Aí quando foi a noite, nós dois no quarto de bobeira, ela inventou de tomar banho pra dormir. Quando saiu do banheiro, eita mulher faceira, sem querer ela deixou a toalha cavar. Eu disse prima é prima, prima não é irmã. E foi a noite toda de pam pam pam de pana. Eu disse prima é prima, prima não é irmã. E foi a noite toda de pam pam pam de pana. E pam pam de pana. Zé Baiano! E foi a noite toda de pam pam pam de pana. Geral, pam pam de pana. Pam pam de pana. E foi a noite toda de pam pam. Vem comigo, vem comigo. Prima é prima, prima não é irmã. Foi a noite toda de pam pam pam de pam. Eu disse prima é prima, prima não é irmã. Foi a noite, cadê o gritinho das solteiras? Gritinho me perdoa, tia me perdoa, mas eu não dispenso uma prima safada e boa. Tio me perdoa, tia me perdoa, mas eu não dispenso uma prima safada e boa. Fazia tempo que eu não via minha prima e a gostosa foi passar uns dias lá em casa. E eu malandro se dorme lá em cima. Minha cama é muito grande e o meu quarto é muito massa. Aí quando foi a noite, nós dois no quarto de bobeira, ela inventou de tomar banho pra dormir. Quando saiu do banheiro, eita mulher faceira, sem querer ela deixou a toalha na mão. Eu disse prima é prima, prima não é irmã. E foi a noite toda de papapá de pão. Eu disse prima é prima, prima não é irmã. O Zé Baiano tá doido. E nesse nome DJ Thiago Albuquerque. E top é DJ Thiago Albuquerque. Foi a noite toda de papapá. Pressão, pressão, vai. De papapá de pão. E foi a noite toda de pam pam pam de vem. Eu disse prima é prima, prima não é irmã. Foi a noite toda de pam pam pam de pam. Eu disse prima é prima, prima não é irmã. Foi a noite toda de toma, que toma, que toma, que toma, que toma. O tio me perdoa, a tia me perdoa, mas eu não dispenso uma prima safada. O tio me perdoa, tia me perdoa, mas eu não dispenso uma prima safada e boa. Gustavo Moura e Rafael, mas eu não dispenso uma prima safada e boa. Sucesso! Mas eu não dispenso uma prima safada e boa. Prima safada e boa!

sorrindo. Por você eu faço tudo um pouco mais. Te fazer feliz renova minha paz. Como é bom te ver sorrir, te sentir presente em mim. Eu me guio pelo som da sua voz. Eu me alegro pela cor que brilha em nós. Sou completamente seu. Foi Deus quem nos escolheu. Vou te cuidar, te proteger. Eu juro nunca te fazer sofrer. Vou te abraçar e te dizer que eu não vivo sem você. Segura forte a minha mão. Ouça batidas do meu coração. É por você, só por você. Ele acelera tão forte, tão forte. Eu sou mesmo um cara de sorte. Assumo, você é meu grande amor. E quando te toco e te beijo, é tanto desejo. Eu sinto que é fazer sofrer, vou te abraçar e te dizer que eu não vivo sem você. Segura forte a minha mão, ouça batidas do meu coração. É por você, só por você. Ele acelera tão forte, tão forte. Eu sou mesmo um cara de sorte. Assumo, você é meu grande amor. E quando te te beijo, é tanto desejo. Eu sinto que é amor. Certo, ficar com ele e me querendo perto. Eu sei que isso não é amor. Tá vendo aí, me ligando em altas horas, soluçando, chorando, querendo ir embora. Eu sei, aí lembrou de mim. E eu tô aqui, te esperando. Esquece suas coisas pra deixar saudade. E deixa o seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinho prontas pra brindar. E uma cama redonda pra gente se amar. Metade de uma noite pra se entregar. E o resto da vida pra gente se amar. Falei que não ia dar certo, ficar com ele me querendo perto. Eu sei, isso não é amor. Tá vendo aí, me ligando em altas horas, soluçando, chorando, querendo ir embora.

vamos parar com isso, velho. Eu gosto tanto de você. E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa, mas nunca se deixa? Por que será? Brasil Coffee DJ Tiago Albuquerque. DJ Tiago Albuquerque. The Best of DJ. Oi, Beth. Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento. Mas, gente, vocês não estão entendendo. DJ Tiago Albuquerque é tudo de bom. Que sorte a minha estar curtindo com você. Então vamos brindar até o amanhecer. Põe nessa tua cara o teu melhor sorriso. Esquece o juízo, às vezes é preciso. Os outros vão pensar, deixa contagiar. Que se escuta o que os outros vão falar. Deixa o amor entrar, só deixa o som te levar e a minha mão te guiar. Desligue o mundo lá fora. Oh, oh, oh, que comigo tá melhor. Oh, oh, oh, deixa o som nascer. A gente pensa no que vai fazer. Oh, oh, oh, deixa acontecer. Eu e você, eu e você. Oh, oh, oh, deixa o sol nascer. Amanhã a gente pensa no que vai fazer. Oh, oh, oh, deixa acontecer. Eu e você, eu e você. E pra fazer o sol nascer com a gente, chega pra cá, Bruninho e Davi. Ô, Vila Mijeca! Ô, Rio Preto! Que sorte a mim estar curtindo com você. Então vamos brindar até o amanhecer. Botar na sua cara o seu melhor sorriso. Esquece do juízo, às vezes é preciso. O que os outros vão pensar, deixa contagiar. Escuta o que os outros vão falar, deixa o amor entrar. Só deixa o som te levar e a minha mão te guiar. Desliga o mundo lá fora, Rio Preto. Quero ver você sair do chão agora, vai, oh! E que comigo tá melhor. No que vai fazer, deixa acontecer. Eu e você, eu e você. Deixa o sol nascer. Amanhã a gente pensa no que vai fazer. Amanhã, deixa acontecer. Eu e você, eu e você. Faz barulho pro filho do Mijeca, Rio Preto. Faz dias que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre vem me ver. Nos meus sonhos está presente, não vejo a hora de adormecer. Pra encontrar você, pra encontrar você. Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou. Passa e eu louco pra ter aquele sonho. Thiago Albuquerque. The Top Land DJ Thiago Albuquerque. Já faz dias que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre vem me ver. Nos meus sonhos está presente, não vejo a hora de adormecer pra encontrar você. Pra encontrar você. Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou. O dia passa e eu louco pra ter aquele sonho de amor. Necessário. E pelas contas esse mês vai dar de novo pro churrasco. Liguei pros amigos do trabalho, já tá gerando comentário. Tão dizendo tô maluco sem nenhum tostão. Tô nem aí, nem tô devendo nada pra ninguém. Já aviso logo que vai rolar semana que vem. Avisado pra esposa que se ela reclamar, eu vou festar em outro lugar. Se nós quebrado é pra o ano inteiro, imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Casadão leva a vida de solteiro. Imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Se nós quebrado é pra o ano inteiro. Imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Casadão leva a vida de solteiro. Imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Uma mulher brava em casa, doidinha pra me matar. Os vizinhos reclamando do barulho aqui também. E eu nem aí pra ninguém. Se nós quebrado é pra o ano inteiro. Imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Casado eu levo a vida de solteiro. Imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Se nós quebrado é pra o ano inteiro. Imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Casado eu levo a vida de solteiro. Imagina com dinheiro. Imagina, imagina com dinheiro. Brasil Tops e DJ Thiago Albuquerque. Imagina com DJ dinheiro. Thiago Albuquerque. The best of DJ. Da sua boca depois que a gente separou, eu sou alguém que não presta, que não tem valor. Você passa dos limites pra me difamar, mas sei que todo esse ódio é de tanto me amar. Fala que eu sou um coitado, que eu tô é endividado, que eu desapareci, que eu tô fora da mídia, no sufoco, sem parrear. O quê? Você tá é perturbada, tá desesperada, falando besteira, louca pra gente voltar. Ah, se fosse assim, todo coitado queria ter meu lugar. Tá, tá, tarde de mim, olha como eu tô, olha que sufoco. Todo dia tá bebendo com a mulherada, douradinha vai de coco. Tá, tá, tarde de mim. Olha como eu tô, olha que sufoco. Todo dia farra bebendo com a mulherada, douradinha vai de coco. Olha que sufoco. Que maravilha! Da sua boca depois que a gente se vê. Eu sou alguém que não presta, que não tem valor. Você passa dos limites pra me difamar. Porém eu sei que esse ódio é de tanto me amar. E fala que eu sou um coitado, que eu tô é endividado, que eu desapareci, que eu tô fora da mídia, num sufoco sem farrear. Se tá perturbada, tá desesperada, falando besteira, louca pra gente voltar. Mas se fosse assim todo coitado, queria ter meu lugar. Tá, tá, tarde de mim. Olha como eu tô, olha que sufoco. Todo dia farra bebendo com a mulherada, douradinha vai de coco. Tá, tá, tarde de mim. Olha como eu tô, olha que sufoco. Todo dia farra bebendo com a mulherada, douradinha vai de coco. Tá, tá, olha como eu tô, olha que sufoco. Todo dia farra bebendo com a mulheira, douradinha vai de coco. Olha que sufoco. DJ Thiago Albuquerque. Nem de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz da gente. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. My mistakes, even if my heart breaks, can you leave it in the past? You know where to find me, I just need to see you. I'll be waiting here now. Give me a chance to say that I'm sorry. Cause no matter what, we'll be there together. Thiago Albuquerque, the best of DJs.